Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Senes Brig, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail falicom@radioculturabrasil.com.br. No ar, 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. No tempo em que a maior parte dos brasileiros era da roça, da zona rural, o sertão foi tema de serestas, sambas, baiões e toadas. Muitas toadas. O sertão é o tema que rege a nossa seleção musical. O sertão e seus personagens em vozes como as de Orlando Silva, Paraguaçu, Augusto Calheiros, Torres e Florêncio, Dalva de Oliveira, Roberto Silva e de Gastão Formente, só para citar alguns dos intérpretes deste programa que só toca o que nenhum outro toca. Começando com uma dobradinha de versos de Catulo da Paixão Cearense. A primeira só poderia ser Luar do Sertão, toada que fez tanto sucesso que foi gravada por Marlene Dietrich. Depois, outra toada sobre a melodia de Cabocla de Caxangá, Poeta do Sertão. Versos de Catulo da Paixão Cearense nas vozes de Moraes Neto e Paraguaçu. Saudade do luar da minha terra, lá na serra, prateando folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Não há, oh gente, oh não, luar como é. A lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata, prateando a solidão. A gente pega na viola que ponteia e a canção é a lua cheia nos nascer do coração. Não há, oh gente, oh não, luar como é. A mais bela neste mundo não existe do que ouvir um galo triste no sertão se faz luar. Parece até que a alma da lua que descansa escondeu-se na garganta desse galo a soluçar. Não há, oh gente, oh não, luar como é. Gemedor no

delícia os passarinhos sertaneja quando ouvi os versos meus. Sertaneja, hoje é tudo alegre e franco, meu cantar é um lenço branco, enxugando os olhos céus. Usarás do diadema, cantarás todo o poema das minhas inspirações. Quero ver-te lá no monte, carregando água da fonte, pra regar os senhorões. E se Deus quiser um dia completar nossa alegria dentro de um ano, talvez, em nosso ninho de amores, com certeza os moradores, em vez de dor. Você ouviu duas canções de René Bittencourt na voz de Orlando Silva. Inicialmente, a clássica Sertaneja, gravada em 1939. Depois, a continuação da música, Voltei Sertaneja, gravada pelo cantor em 1945. 78 RPM. O sertão é assunto deste programa que só toca o que ninguém toca. Gastão Formente é a cabocla, aquela que é comparada com a natureza e que mexe com o coração. Uma das flores é o perfume que se evola, espalhado pela mata, perfumando este sertão. A do caboclo está nas cordas da viola, cheia de ais e suspiros saídos do coração. Ele se inspira na linda mata frondosa, toda perfume, cheia de luz e beleza, no olhar mais puro de uma cabocla formosa, simplicidade cheia de pureza. Na cidade a grandeza desconhece este rincão e não ama a natureza que dá vida ao coração. Na cidade a grandeza desconhece este rincão e não ama a natureza que dá vida ao coração. Flores é o perfume que se evola, espalhado pela mata, perfumando este sertão. A do caboclo está nas cordas da viola, cheia de ais e suspiros saídos do coração. Ele se inspira na linda mata frondosa, toda perfume, cheia de luz e beleza, no olhar mais puro de uma cabocla formosa, simplicidade cheia de pureza. Música. pensa pequena, podem te dar o chão lá do coração. Vem cá, morena, vem cá, pequena, podem te dar o chão lá do coração. Se eu pudesse os teus pés arrancar e depois pra dançar, pela Virgem Maria e pela luz do dia, e hoje irá e pra casa já levar, pela Virgem Maria e pela luz do dia, e hoje irá e pra casa já Primeiro, Gastão Formente cantou o Lundu, Alma do Sertão, de Edmundo Maia e Henrique Vogeler, que fala de uma cabocla muito especial. Depois, ao lado de Francisco Alves, interpretou Toada Sertaneja, de Valdemar de Oliveira. A última edição do mês, quem faz o 78 RPM é você, com os seus pedidos e principalmente com as músicas que você gosta pra valer. Ligue de segunda a sexta-feira para nossa central de relacionamento, sempre no horário comercial e no telefone 2182-3222. Repetindo, 2182-3222. Você será muito bem atendido pela equipe da Rádio Cultura e da Fundação Padre Anchieta. Ligue e peça a sua música preferida. Hora do intervalo, num instantinho eu estarei de volta no seu radinho de pilha e no seu computador, apresentando este especial com um repertório que canta o sertão e sua gente. Estamos apresentando 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. O sertão presente na música do passado, nas lembranças do ranchinho à beira do roçado. Uma saudade estampada na seresta e na toada, a saudade de quem ficou no sertão e a de quem se foi. Ranchinho tão pequeno e tão branquinho, bem no meio de um jardim. suado, todo alegre, perfumado com perfume de jasmim. Quando de tarde eu voltava, Ivan se me procurava, me chamando pra brincar. Tinha a lua aparecido e nós dois quase escondido no ranchinho a conversar. Mas um dia, que saudade, Vance foi para a cidade, pôde assim tudo esquecer. Que tristeza agora encerra o ranchinho cada serra com saudade de Vance. Vance volta marvada pra casinha abandonada, tem cuidado quando entrar. Não desperta, pobrezinha, não acorda esta casinha, que é pra ela não lembrar. Passei pela A saudade de quem ficou e a de quem partiu. E o Delfonso Norá cantou de Luiz Iglesias e Sofônias Dornelas, Ranchinho do Sertão. Dalva de Oliveira interpretou de Armando Cavalcante e Clécius Caldas, Sertão de Jequié. 78 RPM. Dois ritmos sertanejos de primeira ordem, o baião e a marcha sertaneja. Música para dançar e namorar ao som do fole da sanfona. Vamos, vamos, minha gente, vamos cantar o baião. Com você, morena prosa, vou dançar de pé no chão. Ai, ai, ai, ai, como é gostoso o baião. Sanfoneiro, puxa o fole, quero ver a animação. Ai, quanta moça bonita nesta festa de São João. Já chegou Maria Rosa, rainha do meu sertão. Ai, ai, ai, ai, como é gostoso o baião. Ai, ai, ai, ai, vou dançar de pé no chão. Vamos cantar, vamos dançar, vamos brincar e beber a lua. Vamos cantar, vamos dançar, vamos brincar e beber ao luar. Sanfoneiro, puxa o fole, quero ver a animação. Ai, quanta moça bonita nesta festa de São João. Já chegou Maria Rosa, rainha do meu sertão. Ai, ai, ai, ai, como é gostoso o baião. Ai, ai, ai, ai, vou dançar de pé no chão. Vamos cantar, vamos dançar, vamos brincar e beber a lua. Vamos cantar, vamos dançar, vamos brincar e beber a lua. Vamos, minha gente, vamos cantar o baião. Com você, morena prosa, vou dançar de pé no chão. Ai, ai, ai, ai, como é gostoso o baião. Ai, ai, ai, ai, vou dançar de pé no chão. Que te dou meu coração. Tem um ranchinho para nós morar. Muito carinho, meu amor, quero te dar. Vamos dançar, moreninha do sertão. A sanfona quando canta pode com meu coração. Vamos dançar, moreninha do sertão. A sanfona quando canta pode com meu coração. Vamos pro sertão, deixa de vida que te dou meu coração. Tem um ranchinho para nós morar. Muito carinho, meu amor, quero te dar. Vamos dançar, moreninha do sertão. A sanfona quando canta, mole com meu coração. Vamos dançar, moreninha do sertão. A sanfona quando canta, mole com meu coração. Thank you. Você ouviu com Antenógenes Silva e sua sanfona, dele, a marcha sertaneja Vamos pro Sertão. Antes, com Roberto Silva, acompanhado pelo grupo de Geraldo Medeiros, o baião Rainha do Meu Sertão, de J. Mendonça e Washington. Augusto Calheiros, nascido em Maceió, ficou conhecido como Patativa do Norte. Intérprete original, se apresentava no Rio de Janeiro com roupas sertanejas e chapéus de aba larga. Num programa dedicado ao sertão, Augusto Calheiros deve ter presença garantida. Tem muita gente cantado, belezas do meu sertão. Mas por certo tem faltado o amor, a alma e a expressão. Sendo tão belo e tão lindo o sertão da minha terra, só quem na alma o está sentindo canta bem o que ele encerra. Não é só a madrugada, ao romper a luz do dia, mas também a passarada cantando a sua alegria. E os versos do sertanejo, simples, meigo e jovial, tendo a doçura de um beijo puro, santo, virginal. Só assim é que alguém canta as belezas do sertão. Só canta belezas tantas quem tem alma e coração. Pois só canta com verdade as belezas do sertão. Filhos que choram a saudade nas cordas do violão. Do meu sertão, com teu vestido de chita, serei o dono do teu coração. Depois, naquele ranchinho tão pequenino, só nós dois. E foi assim que te dei o meu amor, e tu foste tão ingrata, não soubeste me dar valor. Se um dia pro ranchinho quiseres voltar, sozinha, bem sozinha tens que ficar. Depois, mas nada existe entre nós dois. Thank you. Pro ranchinho quiseres voltar, sozinha, bem sozinha tens que ficar. Depois, mais nada existe entre nós dois. Augusto Calheiros cantou Flor do Sertão, de Carlos Lentini e Ney Orestes. Antes, Beleza do Sertão, dele e Luperce Miranda. 78 RPM. Moda de Viola. A música sertaneja de raiz do interior brasileiro fecha essa programação especial nas vozes de Paraguaçu e da dupla Torres e Florêncio. O Lamento Sertanejo. Bela, meu amor, pra me te quero contar o meu sofrer, a minha dor. Eu sou como sabia que quando canta é só tristeza, desde o gaio onde ele está. Eu sou como sabia, e quando canta é só tristeza, desde o gaio onde ele está. Ranchinho à beira-chão, todo cheio de buraco, onde a lua faz clarão. E quando chega a madrugada, lá no mato a passarada principia o barulhão. No alto da montanha, numa casa bem estranha, toda feita de sapê, parei uma noite o cavalo pra morte de dois estalos que eu ouvi lá dentro bater. Apiei com muito jeito, vi um gemido perfeito e uma voz cheia de dor. Vancê Teresa, descansa, jurei de fazer vingança pra morte do meu amor. Pela véspera da janela, por uma luzinha amarela de um lampião apagando, vi uma cabocla no chão e um cabra tinha na mão uma arma alumiando.